Confederação Rude Ferrado explica que não há como padronizar uma solução em todos os estados e que as características de cada região devem ser respeitadas. Nós, eu acredito que nós, em cada caso, muito cuidado. Nós tivemos aí um caso específico, foi o Supremo Tribunal Federal, né, onde garantiu a indenização da terra nova aos produtores rurais e as benfeitorias também aos produtores rurais. E que naquele caso específico, essa solução foi uma solução que todos sentaram-se à mesa e conseguiu achar uma solução ideal para aquele caso. Mas não necessariamente aquela solução poderá ser uma solução para os outros casos. Então, o que nós estamos defendendo são marcos que tragam segurança jurídica ao produtor rural, que dê segurança jurídica à propriedade, né? E também soluções que tragam aí a pacificação dessa questão aí no Brasil inteiro. Rude Ferraz também destacou a importância da aprovação de medidas pelo Congresso como pacote anti-invasões para dar mais segurança ao produtor. Nós visualizamos a necessidade de um aperfeiçoamento legislativo, né, que traga previsibilidade, ou seja, quanto mais rápido for retirado os invasores da propriedade, menor o impacto social, econômico, político desse conflito. Então a gente defende a aprovação desse projeto, acha que, que algumas soluções que o projeto traz segurança jurídica para todos os envolvidos nesse processo. E para 2025? Bem, o diretor jurídico projeta vitórias como a do Código Florestal. Esse ano nós tivemos uma grande vitória, que foi o Código Florestal, né? A gente teve os embargos, onde a gente garantiu aí a compensação das áreas de reserva legal de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós esperamos aí que temos próximas grandes vitórias dentro do Supremo. Com essas projeções do diretor jurídico, nosso Notícias do Agro fica por aqui. Para mais informações do sistema, cnabrasil.org.br. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo nas nossas plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Júnior Fontes. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, ouvintes. Um Feliz Natal e até a semana que vem. Até lá. Tchau. Notícias do Agro. Uma produção do Sistema CNA Senar. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da agência Rádio Web. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Pode dizer. A cunha. Os pãozinhos de padrinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo. Valeu, padrinha Aésio. Sacolão Avenida, negada. Aquele de pão bem quentinho. Uma delícia, pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também com lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. Mesmo no miolinho da Sítio. A rocha, a padrinha é... ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. A partir de agora, pela Rádio Três Fronteiras AM, o seu fim de tarde ganha um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta, que você gosta de ouvir, está no ar. Programa Parada Popular. Amigos, aquele abraço, boa tarde. Em Campos Sales são 17 horas, 17 horas mais 7 minutos. 17:07 aqui na sua Três Fronteiras. Estamos chegando e a partir de agora colocando no ar o nosso programa, o nosso Parada Popular, aqui na 1530, áudio e apresentação, deixando que vos fala, Newton Tavares, que juntos iremos até as 19 horas levando para você o que há de melhor da música sertaneja, o que há de melhor da MPB para você até as 18 horas, viu? É dois, viu? É três, é um, é dois, é três. Ei, ô, Francisco, um forte abraço pro senhor, meu amigo Aparecido. Aí no ponto da economia, Dona Evinha também, um forte abraço. Mari Rosa, um forte abraço pra senhora também, pra senhorinha também, tá bom? Forte abraço, galera, amigo, sempre ouvindo a gente. E vamos abrir logo, hoje é Natal, né? Hoje é Natal, véspera de Natal, né? É, professor, que passou, você me deu um presente. O que é, professor? Você pagou, se eu passar, vou lhe dar um presente. Eu tô aqui, eu não sei pra saber que presente é isso. Eu não sei se eu sei não, o que é. É, o que é, Marcelo? Presente, só olha depois, só de papel rasgado, né, Marcelo? É, quero mandar um abraço no programa, na abertura, lá pra meu amigo Marcelo. É, sua mamãe, Dona Ivanir, e para seu papai também, lá em Minas Gerais, principalmente na capital lá de Belo Horizonte, lá no bairro Floramar, em BH. Um forte abraço também para suas filhas, para os seus genros, para toda a familiação aí. É, pro Bacinho, lá em Água Santa, um forte abraço. Alô, Alberi, um forte abraço para você. É, conectado na televisão, tem o nosso carinho. Muito obrigado pela conexão, tá bom, meu irmão? Forte abraço. Para minha amiga Everardo aí em Brasília, Dona Gisiane também, um forte abraço aí em Ceilândia, aí em Brasília, Distrito Federal. A vocês um forte abraço. Você é da cidade do Crato, aí principalmente no Sítio Monteiro, um forte abraço para a Deninha, para Geraldo, para Fátima, para Cizinho, Eliseudo, também para a Corrinha, essa turma boa aí, hein? É, somos manos, vou cuidar do amigo Cicinha. Forte abraço para a galera amiga, curtindo o nosso programa através da internet, tá bom? E a gente vai trazendo pássaro livre. Eu não estou livre para voar batendo asas, é isso aí, batendo capenga. Olha, a pássaro livre, e agora você, olha, pássaro livre, com Sula Mazurenga, Nico Rezende, é sempre a mesma história. Aí o São Silva pega eu e leva pra você. Eu descobri abrir. E a tristeza não foi em mim demais, mas agora encontrei em ti a paz.

pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Trago o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Trago o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, senhorita. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, nega senhorita. Comigo, doce nega senhorita. Vem morar comigo. Do teu beijo, do meu beijo, a gente a se namorar. Desde a flor, desde a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui felicidade, na casa de um beija-flor. Vou amor, vou de jeitinho mais de ser pra ela. No meu coração dorme agora chorando, sentindo a falta dela. Boa, boa, boa, beija-flor, pegue as lágrimas do meu olhar. Solidão na chuva e fere meu peito, beijo de zoar. Vai saudade, alivia minha dor. Vai saudade, traz de volta o meu amor. Beijou a rosa, me lembrei de meu lugar. O teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Olha que felicidade, na casa de um beija-flor. Falta dela. Boa, boa, boa, deixa o amor. É que as lágrimas do meu olhar. Solidão na chuva e fé. E não sei, meio escuro de suar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. O Irmão Parafuso está em Campos Sales, servindo com excelência e oferecendo uma completa seção de peças e acessórios para o seu carro. Realiza a troca de baterias Moura. E no Irmão Parafuso, a troca de óleo é sempre grátis. Irmão Parafuso, Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142, no centro de Campos Sales. Bons preços e ótimo atendimento. Contato 889-9728-2929. Repetindo, 99728-2929. Irmão Parafuso. É com imensa gratidão, respeito e carinho que a Fundação Educacional Adilson Batista dos Santos e o Colégio Adilson Batista dos Santos vem a público dizer muito obrigado aos clientes, parceiros, colaboradores, a todos aqueles que fazem parte da família Gabies, alunado e familiares, pela confiança destinada à nossa instituição. Continuamos com a certeza que em 2025 não será diferente, pois todos nós que fazemos o Colégio Adilson Batista dos Santos estamos preparados para mais um ano de grandes vitórias e conquistas ao lado de todas as famílias que são pilares básicos da nossa jornada educacional. Boa festa, um glorioso ano novo, cheio de paz e amor. Colégio Adilson Batista dos Santos, educando com a família, uma instituição pertencente à nação Adilson Batista dos Santos. Essa é a mensagem da Rádio Três Fronteiras para seus ouvintes, parceiros e seguidores. Boas festas, feliz ano novo! Vamos comemorar o ano que passou, guardar na São 17 horas, 5 da tarde, mais 5 da tarde, mais 35 minutos, 17h35, e a gente vai trazendo mais música hoje, né, no espírito natalino, né? Esperando que o momento nesse Natal, né, é o momento de celebrar com a família, reencontrar amigos, é a espírito, compartilhar palavras, inspiram, né? Mensagem de carinho, é isso aí, poder tomar o gosto valioso, uma paz espiritual, para se aproximar dos corações, para fortalecer laços e unirem os nossos corações e diminuir as nossas distâncias, seja por meio de cartão tradicional ou uma palavra virtual. Uma conversa calorosa para exatamente para que tenham poder de tornar essa pessoa mais ainda próxima de você e também mais especial. Essas pessoas que podem também transformar sua vida em tradicional modelo de família. Mas, mais ou menos assim. Estrela de Belém e traga o seu coração a certeza de que dias melhores virão. Que a fé e a esperança e o amor sejam maiores presentes em sua vida neste Natal e em todos os dias, em todos os dias do novo ano. O Natal é retendo em você a beleza das pequenas coisas, o valor da família e a importância de compartilhar o amor. Que a luz do menino Jesus ilumine a sua vida, entre os seus dias e no seu coração. Boas festas e um Natal cheio de luz. Que a mensagem de Natal seja uma fonte de inspiração para amar. Amar mais, perdoar sempre e valorizar cada instante de sua vida. O Espírito Santo da união e da alegria do Natal permaneça vivo em sua vida durante todos os dias do próximo ano. A você, amigo ouvinte do nosso programa, do nosso Paralelo Popular, um Natal de paz, um Natal de luz, e Deus te abençoe, Deus te abençoe, te ilumine e te compreenda. Às vezes tomar uma decisão errada e te traga para a tua vida real. Que Deus te proteja e te abençoe. No seu Natal, vamos compartilhar momentos bons e trazer para junto da gente aquela pessoa que está triste. Trazer para junto de nós a pessoa que está infeliz. Vamos extrair dessa pessoa um sorriso. Rapaz, ele viu um pouquinho de paz essa pessoa. Essa pessoa que está carinho. De um abraço, de um aperto de mão. Apenas isso. De uma frase, está precisando de um momento só. De um sorriso, de um sorriso. Apenas. Pensando sobre o seu dia, seu momento. Não faça só isso hoje, mas faça isso sempre. Sorria para alguém, abrace alguém, dê um aperto de mão em alguém, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja gentil com as pessoas que precisam ver de apenas um dia para se sentir. Feliz Natal! Ela sempre jura que talvez um dia vai.

Ciência é um passo importante na promoção da diversidade na produção científica. O IBGE aponta que no Brasil as mulheres representam mais de 50% dos estudantes de graduação e pós-graduação. No entanto, essa predominância nos níveis iniciais da formação acadêmica não se reflete em posições de liderança na pesquisa científica. Em áreas como engenharias, física e ciências da computação, menos de 30% dos pesquisadores são mulheres, de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, primeira mulher a comandar a pasta, é preciso garantir, além do acesso, a permanência e a das mulheres nas ciências. Nós precisamos quebrar essa subjetividade que as meninas não gostam, não querem fazer matemática e física. Por isso mesmo nós estamos estimulando esse acesso e ascensão. Lançamos um edital Meninas e Mulheres na Ciência de 100 milhões de reais pelo CNPq, que tem como objetivo buscar P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento em Rede, que é o conceito mais correto de se produzir ciência, necessariamente tem que ser de três instituições diferentes, e mulheres e meninas. E o foco é para as ciências exatas, engenharia e ciência da computação. Barreiras estruturais ainda dificultam o avanço das mulheres nas carreiras científicas. A divisão desigual das tarefas domésticas e de cuidado, por exemplo, reduz o tempo disponível para o desenvolvimento científico. A ministra complementa que as pontuações do CNPq, critérios utilizados para avaliar e classificar pesquisadores e projetos científicos, passaram a levar em conta as questões de gênero. Estamos mudando a pontuação do CNPq. Desde janeiro desse ano, nós estamos flexibilizando tempo para as meninas e mulheres que muitas vezes não tem como cumprir os prazos em função de uma gravidez, em função do cuidado com o idoso na sua família. Então nós estamos fazendo muitas flexibilidades para poder dar conta das exigências, das pontuações nos critérios do próprio CNPq. A ausência de uma maior representatividade feminina significa perda de perspectivas e experiências únicas,

pela infusão do Espírito Santo esta água, a bebida partilhada. Abençoai os remédios, as fotos de família, os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, somos chamados por Deus a celebrar este dia tão significativo da história da salvação. Época onde as pessoas se tornam mais solidárias, pois é um tempo favorável de esperança, vigilância e conversão que nos ajuda a vencer o comodismo e preparar o coração para acolher o menino Deus que vai nascer. Jesus entra na história como uma frágil criança, fazendo sua morada e assumindo nossa natureza humana em tudo, menos no pecado. O Verbo de Deus, a luz verdadeira, vem ao mundo para iluminar todos os homens. Deixe que a graça de Deus aflore o seu sorriso mais largo, o olhar mais profundo e as palavras mais doces. Viva em toda sua plenitude a experiência do amor de um Deus que trouxe para nós o Salvador. Desejo de todo o coração um santo Natal, um feliz Natal. Deus os abençoe. Frequência 1530, Rádio Três Fronteiras de Campos Salles. Atenção, dona de casa, está chegando o dia mais esperado do mês, o Empório Vieirão, o dia D, o maior dia de economia do ano, está prestes a acontecer, e você não vai querer perder. Prepare-se, porque será o dia mais barato do mês, e a última grande chance do ano para economizar de verdade. Kits promocionais, ofertas arrasadoras e preços imbatíveis te esperam. Fique de olho, porque o dia D do Empório Vieirão está chegando para você encerrar o ano com carrinho cheio e dinheiro no bolso. Acompanhe nossas novidades e se prepare para economizar como nunca antes. O dia D está quase aí. Não perca! Se você quer fazer economia, vem para o Empório Vieirão. Tem ofertas de montão em nossa cidade, Empório Vieirão. No Empório Vieirão tem de tudo, frutas e verduras, açougue com carne de primeira. No Empório Vieirão é a solução, preço baixo e qualidade, é no Vieirão. O melhor lugar. lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí! A Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar. Bambini Noivas, na rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, são 18 horas, 6 da noite, 6 horas, 10 minutos, 18 horas, mais 10 minutos, e agora a gente vai dando continuidade ao nosso programa, nosso Parada Popular, aqui pela sua frente. A gente vai trazendo agora a música brega para tu até às 19 horas. É, eu vou trazer César Sampaio com uma live em Maná Garganta, Walter Basso, Castelo de Sonhos. É Del José, manda o link no Telegram. É, vou te encontrar de qualquer jeito. Tony Danito. Aquele dia, quando você chegou, dizendo friamente que tudo acabou, dizendo que o amor, o tempo já gastou, que era tudo rotina, que a paixão que havia há muito terminou. Eu pensei nas palavras que ia lhe dizer, mas fiquei em silêncio, sem saber o que fazer. Parecia mentira, custei acreditar, mas olhando seus olhos, eu vi toda a verdade e tive que aceitar. Com uma lágrima na garganta, eu vi você partir. Eu disse adeus, mesmo sabendo que iam juntos todos os sonhos meus. Eu pensei nas palavras que ia me dizer, mas fiquei em silêncio, sem saber o que fazer. Parecia mentira, custei acreditar, mas olhando seus olhos, eu

para mim mais nada existe. Penso em você o dia inteiro, sentindo solidão. Eu fico no portão, esperando o carteiro. Basta escrever uma palavra. Mande nem que seja um telegrama. Espera. Mande nem que seja um telegrama. Dizendo que me ama. E que um dia vai voltar. Basta escrever uma palavra. Fazendo uma promessa. Pra que eu possa lhe esperar. Fazendo uma promessa. Pra que eu possa lhe esperar. Fazendo uma promessa pra que eu possa me esperar. Obrigado. E não lhe encontrei. Na casa do vizinho eu lhe procurei. Também no seu emprego você não estava. Nos clubes da cidade você não dançava. Na missa de domingo você não rezou. No parque costumeiro você não passou. Ninguém me deu notícias do seu paradeiro. Já não aguento mais de tanto desespero. Eu já estou ficando louco, sem ter você na minha vida. Eu já estou ficando doido, volte querida. Eu já estou ficando louco, sem ter você na minha vida. Eu já estou ficando doido, volte querida. Da cidade, escrever que estou morrendo de saudade. Vou botar seu nome em todos os jornais, pois a dor que sinto é grande demais. Eu vou botar seu rosto na televisão, aquela foto linda que você me deu. Duvido que ninguém vai lhe reconhecer. Só não vou lhe encontrar se você já morreu. Eu já estou ficando louco, sem ter você na minha vida. Eu já estou ficando doido, volte querida. Eu já estou ficando louco, sem ter você na minha vida. Eu já estou ficando doido, volte querida. Um som da comunidade. Ei, eu vou te contar maior. A Fitnet Telecom acabou de lançar um plano de hipervelocidade de 600 MB por apenas R$ 99,90. Tudo isso na fibra óptica com os melhores equipamentos para sua casa. Então você não pode perder. Corre bem aqui no escritório e não perde essa promoção. É com imensa gratidão, respeito e carinho que a Fundação Educacional Aquiles Batista dos Santos e o Colégio Adnilson Batista dos Santos vem a público dizer muito obrigado aos clientes, parceiros, colaboradores, a todos aqueles que fazem parte da família Cabes, alunado e familiares, pela confiança destinada à nossa instituição. Continuamos com a certeza que em 2025 não será diferente. Pois todos nós que fazemos o Colégio Adnilson Batista dos Santos estamos preparados para mais um ano de grandes vitórias e conquistas ao lado de todas as famílias que são pilares básicos da nossa jornada educacional.

Fronteiras, o som da comunidade. Incomparável. Três Fronteiras, a sua rádio, o seu estilo. Essa é a mensagem da Rádio Três Fronteiras para seus ouvintes, parceiros e seguidores. Boas festas, feliz ano novo. Vamos comemorar o ano que passou, guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Vamos comemorar juntos, eu e você. Vamos celebrar a alegria de viver. Vamos comemorar o ano que passou, guardar na memória que bom que ele deixou. Vamos comemorar juntos, eu e você. Vamos celebrar a alegria de viver. Feliz Natal e um próspero ano novo é o que deseja a Rádio Três Fronteiras. Três Fronteiras, a sua rádio, o seu estilo. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Baleto, 975, funcionando de segunda a sexta, de 7:30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D e 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação com duplo expulsado, além de função placentar no segundo trimestre, avaliação fetal durante toda a gestação, exame de ultrassonografia e mama, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88 99286 8737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, a gente vai finalizando o nosso Parada Popular, programado para hoje. Hoje, dia 24, dezembro de 2024. Quero mais uma vez desejar a você um Natal cheio de paz e muita luz, tá bom? Que Deus proteja cada um de vocês. Eu quero aqui agradecer a Deus pelo amanhecer, pelo entardecer e o anoitecer e por essa alegria de vida. Que nos proporciona todos os dias, mesmo as dificuldades, as tristezas, a gente agradece a Ele por viver mais um dia. Sempre um dia de cada vez a gente agradece. E é isso que eu faço, estou fazendo todos os dias agradecendo a Ele por isso. Obrigado pelo amanhecer, pelo entardecer e anoitecer também. Esperamos que amanhã um novo dia nascerá e eu pretendo estar no meio dele, tá bom? A vocês um forte abraço, um beijo no coração e adeus. Somente gratidão. A todos vocês um feliz Natal. Alô. Alô. Quero falar com você, meu bem. Alô. Alô. Telefonista, alô. Você está sempre atendendo, eu louco querendo falar com você. Sua voz me alucina a cabeça, talvez eu mereça, eu quero te ver. Alô, alô. Não posso mais esperar assim. Vem ficar sentindo de mim, de mim. Corte a minha cruzada, não quero que saibam da minha emoção.

1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Vale, Ceará, o som da comunidade. Está no ar, a voz do Brasil. artistas do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 24 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, a assistência social. Brasil passa a ter uma política nacional de cuidados com valorização profissional. Lei sancionada pelo presidente Lula prioriza atividades de cuidado às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O Estado vai cuidar dessas pessoas e vai tirar a invisibilidade tanto da pessoa que cuida de cuidado quanto das pessoas que cuidam. E mais, redução da pobreza e combate à fome. Bolsa Família incentiva o empreendedorismo. Água para todos. Em entrevista à Voz do Brasil, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, fala sobre as principais ações para atender quem mais precisa. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria e da extrema pobreza. E você vai ouvir também, Segurança Pública. Decreto atualiza a norma que define o uso da força policial e regula sobre abordagens e instrumentos de menor potencial ofensivo. Medida tem como foco eficiência nas ações, valorização dos profissionais e respeito aos direitos humanos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos, e Nádia Lúcia. Acompanhe a gente ao vivo. Acesse radioblog.com.br ou no canal Voz. Sua TV Amigos. A Política Nacional de Cuidados agora é lei. A iniciativa reconhece o cuidado como uma necessidade de todas as pessoas, um direito a ser garantido pelo Estado e como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas e o bom funcionamento da sociedade. O presidente Lula sancionou a Política Nacional de Cuidados, incluindo o ato de cuidar, ter cuidado.